Aleluia. As tuas lágrimas têm valor para Deus, meu irmão. Abra teu coração. Posso estar abatido, jamais destruído. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Mesmo tendo no corpo as marcas de Cristo, eu sou humano, eu sou falível. Confesso até, já pensei em parar, mas em Deus encontrei forças para continuar. Nem mesmo os amigos entendem meus falhas, dizem que eu não posso mostrar minha dor. Me faça um favor, só por um momento, me deixe chorar, me deixe chorar. Daqui a pouco está tudo bem. Sou filho de Deus, eu posso chorar também. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Oh meu Deus, vai ficar tudo bem. Me deixe chorar, daqui a pouco está tudo bem. Sou filho de Deus, eu posso chorar também. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Vai ficar tudo bem. Olha Deus aí. Eu sei que não há crescimento sem dor, colheita sem chuva, unção sem clamor. Quando a tempestade passar, mais forte que nunca eu vou estar. Creia nisso, meu irmão, creia nisso. Mas agora me faça um favor. Deixe chorar. Daqui a pouco está tudo bem. Eu creio, Senhor. Sou filho de Deus. Eu posso chorar também. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem.